vacilante, tão triste e tão longe de Deus. Não sabes onde deixará teu fardo, então vives assim ao léu. Jesus, que é o teu melhor amigo, te chama, pois deseja te remir. Seu sangue derramou a fim de nos salvar, e no teu coração ele quer habitar. Depressa, vem correndo, eis o tempo de teres o teu nome no céu. Esquece, pois do mundo, os prazeres, e viverás feliz com Deus. Teu coração está amado, dos teus problemas em solução, e pensas que está tudo acabado, que todo teu esforço é vão. Mas é que simplesmente ignoras que Deus está disposto a te ajudar, que todo o seu amor a ti quer revelar, e a todos os teus passos ele quer guiar. Se atentamente a Deus deres ouvidos e a Cristo deres teu coração, serás completamente perdoado, terás assim a Deus. E viverás feliz com Deus.